É isso aí, 96,1 Rádio Livre Capivara, começando mais um Samba da Terra, hoje, sexta-feira, 13 de setembro de 2013. Aí ouvimos uma versão raríssima, inusitada aí do Vira, um show dos Secos e Molhados, foi gravado no Maracanãzinho. E é isso aí, o Gato Preto está solta hoje no, na Rádio Livre Capivara e também no Samba da Terra. Então hoje vamos fazer uma seleção aí de algumas músicas que falam de sorte, azar, revés e personagens aí com muito azar nessa vida. E vamos começar com ele, a Dona Irã, que contava tantas histórias e tantas causas que acontecia ali na sua comunidade. E essa é do João. Escutem aí, 96,1 Rádio Livre Capivara. Reclama contra o temporal que derrubou seu barracão. Não reclama, aguenta a mão, João. Como se pede, aconteceu coisa pior. Não reclama, pois a chuva só levou a sua cama. Não reclama, aguenta a mão, João, que amanhã tu levanta um barracão muito melhor. De coitado, não te contei. Tinha muita coisa mais no barracão. A enxurrada levou seus tamancos e um lampião. E um par de meia que era de muita estimação. O Cibide tá que tá dando dó na gente. Anda por aí com uma mão atrás e outra na frente. Não reclama contra o temporal. Não reclama, pois a chuva só levou a tua cama. Não reclama, aguenta a mão, João, que amanhã tu levanta um barracão muito melhor. E pobre Alcebide, é isso aí, essa música, coitado, coitado entre aspas do Alcebide aí, eu conto que teve seu barracão totalmente destruído e o João ainda reclamava que perdeu só um par de meias, né, como assim? Mas esse tipo de azar aí que a gente, desse som, a gente sabe muito bem que não é obra do Gato Preto ou de qualquer outro tipo de força supernatural, acho que pelo contrário é desleixo e descuido mesmo das autoridades e de tudo mais. Mas isso aí, pobre Alcebides, que perdeu tudo que tinha num temporal lá no morro. Agora vamos para um azarado do coração. Deve haver o perdão para mim. Se não, nem sei qual será o meu fim. Para ter uma companheira, até promessas fiz. Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz. e com raiva para os céus os braços levantei, blasfemei. Hoje todos são contra mim. Sim, deve haver o perdão para mim. Se não, nem sei qual será o meu fim. Para ter uma companheira, até promessas fiz. Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz. E com raiva para os céus, os braços levantei, blasfemei. Hoje todos são contra mim. Todos erram neste mundo, não há exceção. Quando voltam à realidade, conseguem perdão. Porque é que eu, Senhor, que errei pela vez primeira, passo tantos dissabores e luto contra a humanidade inteira. Sim, deve haver o perdão para mim. Se não, nem sei qual será o meu fim. Para ter uma companheira, até promessas fiz. Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz. E com raiva para os céus, os braços levantei, blasfemei. Hoje todos são contra mim. Ei, Adoniran, ei, Cartola, hein? Pobre Cartola, só se enfiando em relacionamentos azarados aí, depois de blasfemar aos céus aí, só podia ter azar ou não. Mas é isso aí, hoje é dia 13, sexta-feira 13 de setembro. Bom, mas por que, né, será que tem esse dito popular aí, essa fábula, né? Talvez até mundial, né? Do dia 13 de setembro, toda sexta-feira 13 ser um dia de azar, assim, né? Daí tem as explicações aí que são um tanto quanto inacreditáveis, assim, como por exemplo na fábula de Jesus, né? Que ele tinha os 12 apóstolos e o 13º foi justamente Judas, né? Que acabou denunciando aí o filho de Deus, né, vamos dizer assim. Também tem outras, né, que por exemplo foi num dia 13, né, de outubro de 1307, assim, que o rei Felipe o Belo da França mandou prender e torturar todos os templários, né, da ordem dos templários, e um ano depois ele sofreu um acidente, ele morreu, né, acho que não deu nem um ano, foram alguns meses depois. Ele acabou caindo de um cavalo e bateu a cabeça na pedra, né? Então seria uma coisa que um azar, assim, da atitude dele tomada no dia 12, né? Bom, enfim, tem mais algumas curiosidades aí que a gente vai contando ao longo do programa. Agora vamos ouvir o maior azarado de todos os sons, provavelmente. Iracema, eu nunca mais eu te vi. Iracema, meu grande amor, foi embora. Chorei,

deu praga no meu capim. Minha mulher fugiu com o dono da venda, o que será de mim? Eu já nem lembro pra onde mesmo que vou, mas vou até o fim. Como já disse, era um anjo safado, o chato de um querubim, que decretou que eu tava predestinado a ser todo ruim. Já de saída minha estrada entortou, mas vou até o fim. É isso aí, 96,1, Rádio Livre Capivara. Estamos aqui no Samba da Terra, que por sinal está chegando a seu fim nessa sexta-feira 13 aqui. Trouxemos alguns sons aí de alguns azarados da música brasileira aí, alguns seres oníricos aí, personagens que acabaram se dando mal. E para fechar com chave de ouro aí, vamos ouvir uma versão dos maiores azarados e malucos do Brasil, provavelmente. É isso aí, Samba da Terra vai ao ar toda sexta-feira, mais ou menos no horário do almoço, às 2, mas hoje tá sendo um pouco antes. Mas é isso aí, escute a rádio, escute nossa programação ao vivo, que também a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se você quiser ouvir esse ou outros programas aí que rolaram na nossa programação, acesse o nosso blog, radiocapivara.blogspot.com. E também você vai conseguir ouvir os bootlegs e shows que gravamos aí na nossa história. É isso aí, 96,1 Samba da Terra, fechando com chave de ouro com Mutantes. Eu tentei tudo. tentei de tudo, eu tentei de tudo. Não funciona, não funciona, não funciona, não funciona.